Curitiba. Só quem é do Remo, só quem é do Paysandu, só quem é de Barcarena, joga a mãozinha pra cima. Agora bate na palma da mão. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pu. 3, 2, 1. Que tem doida quando tô no crocodilo. Acho que tem doida quando tô... Gordo e tiro pra ação. É bagulho doido. Acho que tem doida quando tô no crocodilo. Quando tô no crocodilo. Esquentando tudo. É Belém do Pará. Tá 40 graus. E aqui? E o crocodilo. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. O Tigordo é bom. Quando eles entram, o som é dobrado. É ou não é? É bom. Quando eles entram, o som é dobrado. É preço pra todo lado. Preço pra todo lado. Preço pra todo lado. Preço pra todo lado. Preço pra todo lado. Bora que a pressão tá no ar. Be one again. Bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass. Olha o caqueado no gingado balançado. Boladinho vai botando na pressão. Bota na pressão. Bota na pressão. Lá vem pressão. Lá vem pressão. Vai, vai, vai. Virando. Já estão aqui na retaguarda do gigante. Segura! Deixa eu registrar a presença também do meu parceiro Anderson da Novo Mundo. Ele, sua esposa Val, obrigado Anderson pela presença. Você, meu parceiro Cubu. Toda a galera aí. Ele é sua primeira dama. É a galera de Belém invadindo o Barcarena. Bora pra cima, Anderson! Pra cima! Gordo e o Dinho. Então toma mais uma. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai. Viu meu parceiro Dieguinho? O Holanda, Super Mario, o Romeu, o Gil da Transformados. Tá todo mundo aqui, ó. Toma, toma, toma, toma. Parado no bailão, oi no bailão. O croco tá a pressão. O croco tá a pressão. Pressão. Pressão. Pressão. Pressão. O corpo tá pensando, o corpo tá pensando. Tira mais uma, hoje bate o bagulho. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Assim, ó. Elas. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Teus amigos, teus amigos. Alô, registrar a presença aqui do meu grande amigo Izan, ele e a sua esposa Carol, lá da IECA Boutique, a boutique que veste a galera de Barca Arena. Inclusive hoje ele presenteou o Gordo Dinho, e a gente só tem a agradecer aí essa parceria de sucesso. E tá no telão IECA Boutique, é a loja que veste a galera de Barca Arena. Pra cima hoje no crocodilo. Vai ser rock doido. Vai ser rock doido, doido, doido. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. E doidou, e doidou, e doidou, e doidou. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma, toma, toma, vai pinando a bundinha. Toma, toma, dentada. Toma de tapinha, vai pinando a bundinha. E vai pinando, toma de tapinha, vai pinando. Toma de tapinha. Tereo, tereo, tereo. Tereo, tereo, tereo. E aí, meu parceiro Luan, uma parada! O homem da King Copos! Ele é só a primeira dama! Aqui no Gigante! Você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro... Hoje, hoje! Você vai... Dentro do caô. Hoje vai ter putaria. Prime, Prime, Prime. Hoje vai ter putaria. Exatamente. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Nerato quero um doidão, Nerato quero um doidão, Nerato quero um doidão, Nerato quero um doidão, Nerato quero um doidão, Nerato quero um doidão, Nerato quero um doidão, Nerato quero um doidão, Nerato quero um doidão. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra, me leva pra casa e toma madeira. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra, me leva pra casa e toma madeira. As novinhas de hoje em dia, tudo saidinha. É muita onda esse animal. Ela quer dar pra bater, ela quer dar pra bater, ela quer dar pra você, ela quer dar pra bater, ela quer dar pra você, ela quer dar pra bater, ela quer dar pra você, mas ela quer o seu vovô, ela quer dar pra bater, ela quer o seu você, ela quer o seu. E nós amigos estranhos dos despintados de Barca Arena, e a tropa, a tropa do S, de Piratinho, o Alessandro 12, amiga Tayane, o Diego, o Dedé com o Nico, o Francine, o Zeca Marcelo, tá todo mundo aqui, ó. Planejou um assalto pelo, planejou um assalto foda. Mais valioso piorou, mais valioso. Como é que é? Da nossa tropa, é o seu concerto de xoxó da nossa tropa. É o seu concerto de xoxó da nossa tropa. É o seu concerto de xoxó da nossa tropa. É o seu concerto de xoxó da nossa tropa. Vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai. Pressão. Só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Quando eu tiver loucão. Quando eu tiver loucão. Loucão, loucão, loucão, loucão. Loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. Loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. Vem, vem, vem, vem, vem, E a diretoria do Camarada Lopes, eles estão aqui, ó. Bora, vai, vai. Vai, olha o gaqueado, vai dançando, vai quebrando o dinheiro, vai tocando, vai. Bora que a pressão vai aumentando, vai, vai já. Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando a minha companheira. Vai, gigante. Tá falando de fulano, mano, mas ainda. Os brother, os irmãos, tá inveja de Cupu dos Pânicos, e meu parceiro Anso Novo Mundo, ao lado da suas porra Val. Hoje vieram curtir o Crocodilo aqui em Barca Arena. E a gente mais uma vez recepciona todo mundo da melhor maneira possível. Obrigado pelo carinho. E meu parceiro Jefferson do Taxi, ele também tá na área. Do som que ele dá valor. Crocodilo Prime. E aí, parceiro Jefferson? Pra porra nenhuma. Cadê aquelas mulheres que não dependem de homem pra nada aí, ó? Porra nenhuma. Joga a mãozinha pra cima e bate. Bate, bate, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Tinha pressão. Um abraço pra você, meu brother. Ele mesmo. Tá aqui curtindo o animal. Pegando fogo. As polêmicas vão botar pressão. Vai, vai. Amiga Laiana Gutierrez, você e toda a sua família pela recepção. Um grande abraço aí pra sua mãe, pro seu pai e toda a família Gutierrez. Só quem tá gostando, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá gostando, joga a mãozinha pra cima. Bora fazer uma contagem aqui em Barca Arena, maninho. 5, 4. Isso aqui é muito firme, ó. O que é que tu tá fazendo, pancadão? Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar, você ter afrontado, hein? passado. Se apaixonar. Colou no sucesso. E com a equipe fixa. É sucesso total. No tal eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe fixa, fixa 28 do tal eu vou ficar. E agora? Agora vai pagar. O que me fez sofrer? O que me fez chorar? Agora vai pagar. O que me fez sofrer? O que me fez chorar? Viviane Batidão, DJ Betinho e Sabelense. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher. Recepção, você também. Você, sua esposa. Tamo junto, garoto. E ele já avisou que hoje ele vai invadir Belém. O Réveillon, o show da virada é na Marine Clube Espaço Náutico. Exatamente. Festa até o meio-dia pra galera. Leve seu óculos escuro, que o bagulho vai ser muito doido. Bora que a pressão vai ser assim, ó. Bota pra tremer, bota pra tremer. Vai tremer, e treme esse ombrinho, vai tremendo esse ombrinho, treme esse ombrinho, vai tremendo esse ombrinho, vai tremendo, vai tremendo, vai dançando, vai quebrando. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr joga o anzol, puxa o carretel, joga o anzol, puxa o carretel, joga, puxa, vai, já, vai, virou! Onde ele toca, eu tô lá. Já! Crocodilo. Onde ele toca, eu tô lá. Faz minha tribo dançar. Com seu comando tribal. DJ Daniel agora. Puxa o guerreiro da galera. Drive! Yeah. podemos esquecer que a gente tá em Barcarena. E a galera de Barcarena é muita pressão. Quer ver? Quer ver? Já! Oh! E vai, vai, vai! Bota na pressão, vai! Gosta? É o meu parceiro Burutinga. E a galera vai dançando. E é o Crocodilo no pré-reveillon e aniversário de Barcarena. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças. E aí, moleque doido? Dos nossos. Amiga Lala Santos e a Janaína da cooperativa. Acompanha meu parceiro Jefferson do táxi e o João da cooperativa. Pode crer. Só atrapalhou a nossa história. Chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. Do bairro novo, amigo Boco, Dizeu, o gordo Eliel, o Josimar, o Jonathan Rodrigues, a sua primeiríssima dama Gisele Ramos. Tá todo mundo aqui, vai, vai, já! Já Josi Modas e a Miúzi diz a marca do momento. Lê, lê, lê, lê. Crocodilo. Eu sempre te amei, nunca vou deixar de te amar. Eu sempre te amei, nunca vou deixar de te amar. Você pra mim é melhor que tudo. Você Você pra mim é melhor que tudo. Você é meu mundo, é meu bem querer. Lê, lê, lê, lê, lá, lá, lá, lá, lá, ui. Lê, lê, lê, lê, lê, lá, lá, lá, lá. Fala, meu parceiro Anderson! Ele gosta dessa. E aí, Cubu? Bruno Monteiro. E aí, Dona Valo? E banda Mega Estilos. A marca do sucesso. É agora, é pra dançar, é pra curtir. O Toca Tudo do Pará. Agora. E o chute certo tá no telão. Que é o Paga na Hora da galera. Chute certo. Meu parceiro Nilson, segura aí, neném! Porque te amo tanto assim. No super dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz. Meu verdadeiro amor, eu anos de idade. O velho é gorda de idade. Ele dá maior valor do animal, moleque. O animal. E aí, Júnior? Já tem aquela sequência. Escolhe o rumo e dá-lhe a dentada. Dentada. Tenho uma história pra te revelar. Um segredo que não posso mais guardar. Tem te ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste não. Antes de te conhecer eu já te amei. Antes de te amar eu já me apaixonei. E aí? Sofri tão calado, guardei as palavras. Entre o medo e a verdade, eu olhava para ela. Nosso parceiro Léo, lá de Cametá. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei. É celular, né, engraçado. Um ônibus que te amei, no dia seguinte quis aproximar. Nossa amiguinha, um ônibus que ela iria. E aí é Cabo Tigre. Se vai parar. Ele é sua esposa, Carol, obrigado. Bora, Matheus, bora, Luana. Tá no telão aí, ó. A menina dos meus olhos que eu me apaixonei. A menina que as flores e o cartão eu mandei. Pra anunciar que era amada mesmo sem saber. Admirada foi do antes de te conhecer. R.A. Boutique, se R.A. Boutique e a marca Duke Golden, é a marca que veste, patrocina o Gordudinho, tá no telão. Tinha pressão. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Mas acontece que o meu coração não é de papel. Que a chuva molha, as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel, tentando buscar a saída pra tirar você da minha vida. Tentativas em vão. Serve Porto, na companhia do meu grande amigo Burutinga. É Toninho, receba aí um abraço do Gordudinho e desde já um feliz 2019 pra todo mundo aí, ó. Vai, vai. Exatamente. Já. Enquanto mudei, você decidiu pensar mais. E é sempre nome do meu parceiro João do Gelo, o rei do gelo da TF. Yes. Segura! Agora! Qual é o final? A gente dá certo. Ah, vai tonelar! E mil apelos, você nem me dou. Seu orgulho pode acabar com tudo. Eu só quero te falar que meu corpo sente a falta do seu corpo. Senta e me ouve. Feliz. essa é da época, Juninho Knight. Oh. Passa o pano no telão aí, ó. Eu sei que vou encontrar o amor. O orgulho de Barca Arena. Essa aparelhagem aqui, ó. Sempre que te chega por aí, eu faço questão de dizer que o crocodilo é de Barca Arena, sim. A história. O animal. Começou com ele. Mário Brandão! Já! A noite cai, ninguém me segura, eu vou pro crocodilo. Com DJ Mário e DJ Júnior, animal é o agito. Bora as polêmicas! Cai, ninguém me segura. Pra cima! Com DJ Mário e DJ Júnior, animal é o agito. Yeah, yeah, yeah, yeah. Parece que a gente volta no tempo, cara. No ano de 2002, eu posso dizer que eu vivi a história do crocodilo. O gigante. Gigante. Crocodilo Prime. Crocodilo vou, crocodilo vou. Didi Júnior toca a mina lá. Toca pra subir, toca pra subir. O animal do Pará. Nosso amigo Matheus Moraes e o Leonardo Eric. Pega, meu animal. E o nosso amigo Buqueca da família Barabá já confirmou hoje na Marina Clube. No telão do animal, segura! Os DJs que fazem a total diferença. Dinho Pressão e Gordo. O animal toca tudo do Pará. O nosso amigo Nildo Alves, meu amor, o Lucas Viana, o Emerson do Pop tá aqui, ó. Meu animal, eu quero estar sempre com você. Sentir meu corpo estremecer, te entregando meu coração. Bem, bem, meu amor, meu crocodilo vem me devorar. Hoje a noite é nossa, vem me amar. O animal do Pará. Meu animal, eu quero estar sempre com você. O Marcola, você é o Igor. Amigo Leôncio aqui. O estranho despintado, a Joyce, a Flávia aqui, ó. Agita, Billy. Ninguém, Billy. Número 1 do Pará. Vem pra casa aqui, não pega. Vem nessa batalha, Billy. Já não há, o dia Lili vai tocar. Ele mexe com o povo e toca o seu coração. O dia de Billy é sempre esse sucesso do menino ao fim. Alô, galera do bar, providencia uma água pra gente aí, por favor. Alô, galera, não vou curtir pra mim. Cadê mamãe, também a dois papai. Na minha conta já morreram mais de um. Tu tá incompleto, mas eu tenho a comprovar. O som é muito alto, que você vai se dar mal. Quer curtir uma boa, você vai pro Marajó. O som é tão suave que você vai se dar bem. Pode ter bebida, lá tem porrada, mas no bar do Marajó todo mundo é irmão. Quando aparece um satanás, mais um que a galera vai dar valor. Bora, Thiaguinho, gravações CD. E em nome do lanche do Caju, o lanche mais top da Barão. E vem do seu domingo, curtindo. Do meu parceiro Anderson, do Novo Mundo. E a sua esposa Val. Meu parceiro Gubu, a Renata. E a sua amiga Karen. A Natália, a Monique. A galera do Guamá. Curtindo aqui, Margarina. Pode crer. Um abraço do Dinho. DJ Dinho. E a boutique Bud Marcas é a marca da Belinha do meu parceiro Ícaro Carneiro. Tá no telão. O meu parceiro Fael da assistência. Assistência do Fael. Deixa no telão assim, ó. E a família Pedreira. Tá todo mundo aqui, ó. O Brandão, o Mussu, o bonde despintado. Tá todo mundo aqui, ó. Nas boutique, a boutique mais top de Guaraci no telão. Volta mais forte, salvando corações que sofrem, queimando pro colo. O maluquinho da vila, da vila de Veja, tá todo mundo aqui, ó. E o Juru das Carnes, do meu parceiro Netilíbio, o Fabrício. Juro nas carnes no telão. E lá no fundo você sente medo de me perder. Eu preciso sentir, baby, que você me ama. Nossa paixão nasceu pra toda a vida. Se a gente pode ser feliz. Dinho Pressão, hoje ele tá aqui pra fazer o convite. Até porque o Réveillon é com ele aqui em Barcarena. Meu amigo DJ Edivaldo Lopes, o homem que comanda o Vanguard Boy. E ele vai dar um toque pra galera, inclusive os fã-clubes, as equipes que acompanham a trajetória dele. Tá todo mundo aqui. Seja bem-vindo ao Comando Animal, garoto. Sucesso com certeza, Gino Gordo. Festa bacana, festa legal. Chuva, muita chuva em Barcarena, mas a galera compareceu, veio curtir o animal hoje do aniversário de Barcarena. E claro que sim, essa cidade maravilhosa, que é a minha cidade, não é isso? E hoje, pra curtir o aniversário, tem um som do Crocodilo, o animal cheio de dona dessa super festa, amor. Queria só fazer um convite pra galera, que o nosso Réveillon hoje, dia 31, vai ser no Primos Eventos e vai ter Vanguard Boy por lá. Pacote de cerveja, R$30 até meia-noite. E o bicho vai pegar, meu irmão. Nossas polêmicas aqui do ladinho. Cabaré do Lopes está formado. Nossos despintados. Nossa comitiva da pedreira também. E bora detonando, bora, bora detonando. Vai, vai, vai, vai. Libera aí, DJ. E essa aqui é o hino. De Adriano também tá por ali de boa. Ruiva Smith. Então posta bem curtinho, melhor som. É estéreo, nem é digital. Vanguarda só. Passeiro do Júnior Nais, bora Júnior. É a minha homenagem. O quê? Bora Lhote. A galera provou. DJ Márcio no comando, faz você dançar. Galera daí, é Cabo Gig. Da marca Duke Gold. A marca que veste o DJ Univaldo Lopes. Detalhe, viu? Eu tô com traje aqui, patrocinado aí pela loja. E é caro, meu parceiro Izan, bora Izan! É o Vanguard, o creme tudo do Pará. Qual é, vai? Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. Diz pra mim! Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. Que faz mexer, que traz você dançar. É o Vanguard, o creme tudo do Pará. Eu vou, Santiana. Davidson Reis. Como é Cristina. Olha só, Jonete. Flaí, amor eterno. E aqui, viver pra te amar, mas quero que eu poder ver. Eu vou só te amar, e deve só te amar. Eu vou só te amar, e deve só te amar. Gordo Edinho Pressão. Gordo Edinho Pressão. Os DJs que fazem a diferença.